take off runway 10 with left turn, Puka departure, then we'll fly Tango Echo Mike Uniform Papa position, Skoka 5202, Salvador departure 120.8. From Charlie 311, just confirm departure, just Puka, Papa inform Charlie Alpha, then position Tango Echo Mike inform Papa. Puma inform Charlie 311, respect correct, apron 3, call me ready. Salvador, a 3153. Bola 093, bom dia. E fomos puxar molhado e escorregadia. Autorizado pouso, puxão na 0, vento variável com 4 nós. Oi, Salvador, bom dia, gol 093, final, X-Ray 10. Bola 093, bom dia. Autorizado pouso, pistão na 0. Vento variável com 4 nós e forma pista molhada e escorregadia. Tá, 3153, bom dia. Prepare Silvio 1 no Lei da Dócula, aguardando cópia. Salvo 1, no paciente, aguardando. Para o táxi é o azul 5126, POB de 1114, autonomia de 0351, alternando o galeão. O 5126 é autorizado o táxi até o ponto de espera, aqui está na 0 via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 017. Aqui é autorizado via Índia, no ponto de espera, vai reportar pronto azul 5126. Azul 5126, ponto espera do ano 0, pronto. Azul 5126, mantém o ponto espera? Mantém. Zona 093, sala 53, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do brilhante. Ok, reportará 1-10-10, o gol 093, a pista boa. Obrigado pela informação, bom 093. Verão 972, autorizado por pistão na zero. Vento variável com 3 nós, pista molhada. Livre pouso 972. Fazer passagem para a fila final e mantém na 1-0 azul 5-1-2-1. Será 9972, fala 56, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de alfa, aqui no pátio 3, onde o latente é acionizador, posição prevista 5 minutos. Alfa, aqui no pátio 3, posição que pode levar na terra. 093, Juliette, por ponto. Fala 093, por ponto. Não, é aqui, na sequência. Fala 093, autorizado, Juliette, por ponto. Juliette, porta 8. Aviso 5-1-2-6, autorizado a decolagem, pistão na zero, vento variável com 4 nós. Autorizado a decolagem, pistão na zero, aviso 5-1-2-6. Cópia do 4-3, está pronto, 7. 3-1-5-3, 10 segundos para a cópia. Aviso 5-1-2-6, decolando 5-8, chame o controle, 1-2-0-2-8, não vou. 4-2-0-8, grave. 3-1-5-3, copia? Copia. 3-1-5-3, autorizado, galeão, Z3-1-4-4. Após conforme rota, nível 340, decola da 1-0, primeira curva à direita. São perfeitos saída, São João, Leda, Dóquio. Aciona 5206, controle 1-2-0-2-8. Autorizado, 340, Sono 051 Laser Top. Acessou 44 conforme 208 e transponder 5206. Está pronto para funcionamento, Sérgio. Previsão 53, atrás da turma de perseguição ruim, primeira curva à direita. 17 autorizados. Se estiver em funcionamento, abaixado. Tá bom, no curva à direita autorizado, eu posso tocar. Nível 360, da cola da 1-0, primeira curva à direita. Segue saída São Paulo, Leda Dotman, aciona 5231, controle 1-0, decimal, tá? Ok, eu copiado então 360, não copiou a transição, poderia transitar por aí? Transição Dótimo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Unifam. Muito obrigado. Charlie 311, call me before I enter Minico. Altimeter 71017. Bom dia, autorizado Brasília, recebi Lona 7, após conforme rota, nível 380, decola da 1-0, primeira curva à direita, chegue para que sair da Arboruna, transição Alefa, aciona 5226, controle 1-0, destino alto. Correto, no portão 2, reporte para que estiver funcionando. Lima, Unifam, Charlie, 311, Cleavage, continue taxi, 0-1, taxi, engine, holding point, maintain position, call ready, altimeter 71017. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, seguindo o tráfego à frente via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0-1-7. Liberal 9970, voa. Autorizado o pouso, pista 1-0. Vento variável com 3 nós. Pista molhada. Pedro Paulo 190, 9974. Human from Charlie 311, maintain holding point, could you confirm? The spirit flight level is 390. After takeoff, you will maintain heading to 2,000 feet. Then turn left over 3 nautical miles out of Salado VR. Remind from Charlie 311, clear with line up and wait for runway 10. Geral 99970, escola 07, na minha escuta número direita, autorizado o táxi de Alfa Kilo Pátio 3, posição prevista 5000. Alfa Kilo Pátio 3, comandante da escuta. From Charlie 311, clear it for takeoff runway 10, wind variable with 3 knots. Please, after departure, I will instruct you to alternate 120 this morning. Autorizado, ele era manter o que está na zero. from Charlie 311 airborne at 09 call departure 120 this morning. 120 bye. Decolado aos 1-1 no chão controle, na 20 decimal 8-1. 208, boa. 925, iremos informar a Itaera, se ainda mesmo entrar em contato com o operador. Salvador, 1093, o que é? 1093, confis, pronto, cópia? Cópia. 1093, autorizado confis, 2021, após conforme rota, 15360, decolada 10, primeira curva à direita. Segue ter sido saída agora 1, transmissão é dessa. Após voo a Nítimo, aciona 5241, controle 120, decimal 8. P360, decola 10 para a direita, árvore 1 elefa, 5241, 208, após reporte. Bônus 093, fechamento correto no 8, reporte para o Fuxo X-Men. Claro, com pronto. Xanem é 225 autorizado, o Xanem é afastado. Autorizado, fica montado, Xanem. Salvador, bom dia, voo 963, com hotel para Confere Galeão. Voo 963, bom dia, hotel Confere autorizado Galeão. Vitor 44, após conforme rota. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída São Luano, Leda, Dótilo. Aciona 5237, controle 120, decimal 8. Você copiou, 3600 autorizado, pode rota, segundo 44, instrumento, decola da 10, curva direita, São Luano, após o Aleta e Dóquilo. 5237, ocorre o controle 208. O 1963, esteja mais correto no portão 4, reporte para o feedback sanamento. Está reportando, obrigado. O 4201, bom dia. Pronto, cópia. Avio 4201, autorizado Campinas, Lopesolo 10, após o fome roda. Nível 320, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída São Voano, Leda, Motiva. Aciona 5227, controle 120, decimal 8. Temos 106 a bordo. Xanem é 225, 5, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, 1, 7. Comi 17, vai reportar pronto, ponto de espera na 0, 1, 7. Xané 6225 autorizado, alinhar o meu colar pista 1 a 0, vento variável com 3 nós. Salvador, bom dia, Xané 6211, pushback acionamento, posição 3. Xané 6211, no 3 autorizado, pushback acionamento afastado. Semana tarde. Decolado 27, chame controle 1-0-8-1-8. 2-0-8, obrigado, bom dia. Reposta tempo de 8 mais calda na decolagem. 2-0-5. Copiou o vento, Tóia? Sim, moço. Pra gente é indicação de superfície de 3 nós, ok? Iremos verificar com os próximos tratos. Tá ok. Desde o pouso aí, tá bem constante 6-8 nós no de calda aí. 6-2-5, vai chamar o 2-0-8. Muito obrigado pela informação. Tá. Salvador, bom dia, é o Alpha F3 Vitor. Alpha F3 Vitor, bom dia, prossiga. Alpha F3 Vitor, solicitar rebote do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alpha F3 Vitor, autorizado o início do rebote, reposte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado, se mandar para retorno. aguarda. Mas era 93, é autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pátio 1, no Travão 3, segue a Bus da Avianca, via Índia. Ponto de espera, reporte pronto. Ajuste 0017. Avião 4201, atente ao voo da Gol, taxiando para o ponto de espera, em coordenação da equipe de solo, inicia o feedback e o selamento e reposta. Torre Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado, ele é 6610. Azul 2775, bom dia, autorizado pouso pista 1 a 0, vento 270 graus, 02 nós. Autorizado na 10, Azul 2775. Na minha 211, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia, do ponto de espera, reposte pronto. Ajuste na 017. Espera a Índia, pronto. Sai gol 1963, na posição 4, por estar entrando. 1963, o 4 aguarda. Ah, aguarda. Segura 913, coordenando com a equipe de sol, assim que o mundo é bom, para a retaguarda, insiste em táxi. Está autorizado, após o tráfego na Espera pronta, Xané 6211. Oi, Xané 6211, autorizado, alinhar uma pista na 0. Alinha uma pista na 0. Salvador Azul 4201, ela tá. Ela tá por aqui, linha 0.17, POB 54. Azul 4201, autorizado, tá? até outra vez portão 62, registro no 017. Através do 7775, salas 34, lugar à direita, na minha escuta, autorizado o táxi de Alfa aqui no pátio 3, posição 4 Lima. Autorizado o táxi, o 7775, Alfa aqui no pátio 3, 4 Lima, escuta. Oi, Salvador, bom dia, azul 4958. Puxando M2 no 1, autorizado, decolagem pistola 0, vento variável com 4 nós. Aí, tchau. Azul 4958, bom dia, continue a aproximação, o som é 2, deve estar ingressando para a decolagem, ajuste no 017. Esse é o caixa, se escuta 4958. Azul 4201, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, no través do 3, segue o voo da Golf Arizona, Chevette via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 no 7. Azul 4958, autorizado pouso, pistão na 0, vento variável com 5 nós. Pouso autorizado na 0, quais são as sequências? Pouso 963, autorizado táxi, até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0, na 7. Via Índia vai reportar pronto, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Coluna 093, visual com a TR na final da 0. Coluna 093, após a passagem da TR de pouso na 1-0, autorizado, alinhado no meu Alfa Sul-Evita autorizado, ingresso no pátio principal, reporte no terreno. Ok, autorizado, Alfa Sul-Evita e formal o terreno do Azul 4958, salas 37, na minha escuta número direita. Autorizado táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Quando lá, deixa o escolhedor. Escolhedora direita, Alfa, quilo, pátio 3. Azul 4958. Coluna 093, autorizado decolagem, pistão na 0, vento variável com 4 nós. Luna 963, autorizado, Alero Mateus, chama 0. Alimentando 0, 9. Luna 963, autorizado de colagem, pistão a zero, vento variável com 4 nós. Colagem, 4 9, autorizado, ingresso na quilo, atente ao sinalizador no faixa 3, posição prevista 4 Lima. 4 Lima, direção 4 9. Fazer 4201 não autorizado, alinhar em manter que chama 0. Alô, Alfa 6, Alfa 7, por favor, aqui é o Alfa 6. Alfa 6, outra frequência livre, bom dia. Luna 963, eu falo as 41, chame o controle 120 do sinal 8, morro. 208, pode ser. RV 4201 autorizado de colagem, pista 1 a 0, vento calmo. Salvador, bom dia, 3517, pessoal, machado, trabalho. 3517, boa, continua a aproximação, vai de progressão de pouso, 2107, vento amarelo com 4 nós. Faz a autorização, tá, 3517. Tá, 3517, autorizado pouso, pista na 0, vento amarelo com 4 nós, pista molhada. Teve pôr na 10, 3, 5, 7. Azul 4201, decolado aos 4, 3. Chame o controle, 1, 2, 0, 2, 9, 8, 0, 8, obrigado. 3517, são as 46, libera direita, na minha escuta. Autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Até escuta, Alfa, Juliette, portão 7. 3517.